ZYC646. Rádio Comunitária Tarumã FM, 87,9 MHz. Uma emissora do Clube de Mães Nossa Senhora da Conceição, Penalva, Maranhão. Direção, Nilson Nabate. Para o top de 5 segundos. A partir de agora, seres humanos e todo o planeta do reggae, vai começar o meu programa favorito, Homem Fera. Sim, esqueleto. Traga o meu repertório. Aquático. Sintonize a frequência 87,9 e aumente o volume. Aquela idiota da feiticeira e o idiota do He-Man vão ouvir um programa de verdade. Conexão Rasta. Conexão Rasta. O programa que tem o comando total e absoluto do DJ Vandeilson Araújo. E tem a sequência que arrasa em todo o Brasil. Se liga, se liga. Aqui a conexão é perfeita. Programa Conexão Rasta. O programa que envolve a massa. Envolve a massa. Toca no toque das pedras do programa Conexão Rasta. Se não é teu som, eu não escuto. Teu toque envolve o meu ser. Se liga, se liga. Aqui a conexão é perfeita. Programa Conexão Rasta. O programa que envolve a massa. Envolve a massa. Essa canção satisfaz, faz bem. Vem sentir essa emoção. Se liga, se liga. Aqui a conexão é perfeita. Programa Conexão Rasta. O programa que envolve a massa. Envolve a massa. Todo mundo se toca no toque das pedras do programa Conexão Rasta. I love you reggae. I love you reggae. Por mais que eu tente, não consigo ficar sem te ouvir, não sei. Se não é teu som, eu não escuto. Teu toque envolve o meu ser. Satisfaz, faz bem. vem sentir essa emoção. La la la la la la la la. Você está ouvindo o programa Conexão Rasta. Conexão Rasta. O programa Nota 10. Programa Nota 10 aí pelas zonas sonoras da 87,9. Rádio Tarumã FM e emissora pertencente ao Clube de Mães Nossa Senhora da Conceição. Direção geral de Nilson Abate, certo? Então é isso aí, a partir de agora nós estamos juntinhos pelas ondas sonoras da 87,9 para mais uma realização aí do programa Conexão Rasta. Hoje belíssima aí de sabadão, rapaz, hoje já é sábado, hoje é 5, né? Hoje é 5 de outubro, é verdade, rapaz, hoje é 5 de outubro aí, de 2024 aí, véspera aí das eleições, não é isso? É esse, então tá bom. 15 horas e 16 minutinhos da cidade, vamos nessa. Até às 15 horas a gente vai estar aí juntinhos aí, como sempre, tocando essa energia gostosa aí, fazendo sempre esse ano de ligação, né? Energia positiva. Pois é, então é isso. Você que tá aí ligado com a gente aí, ó, como sempre, pode mandar aí o seu recado, mandar sua mensagem, pedir o sucesso, oferecer aí pra quem você quiser, que nós iremos aí, com certeza, está detonando, né? Só as melhores aí pra você, tá? YC64687,9, pertencente ao Clube de Mães Nossa Senhora da Conceição. É isso mesmo, já é quase na marca de 30, né, Didi? É verdade. Reggae forever. I love you, reggae. 13 horas e 17 minutinhos na cidade. Vamos trazer já sucesso na programação? Bruna, Bruna. Você está ouvindo o programa Conexão Rasta. Conexão Rasta. O programa Nota 10. It's always summer in my life. That's why you are my child. There ain't a rainy day, no cloudy night. That's why you are my child. Everyone can see how glad I am. There ain't no sadness, just happy times. All the love I've got, I'll give to you. I swear I'll give to you. That's true. O verdadeiro show em pedras. Programa Conexão Rasta. Conexão Rasta. Só pedradas. Só pedradas. To me, Bruna, Bruna, my baby. Whoa, whoa, Bruna, you are the only one. To me, yeah, my baby. It's always summer in my life. That's why you are my child. There ain't no rainy day, no cloudy night. That's why you are my child. Everyone can see how glad I am. There ain't no sadness, just happy times. All the love I've got, I'll give to you. I swear I'll give to you. That's true. Oh, oh, Bruna, Bruna, my baby. Oh, Bruna, you are the only one to me. Bruna, Bruna, my baby. Oh, oh, Bruna, you only one to me, yeah, Bruna, Bruna, my baby, oh, Bruna, you are the only one to me. Are you not here? Know what I say? Cururupu. Se liga, se liga. Aqui a conexão é perfeita. Programa Conexão Rasta. O programa que envolve a massa. Envolve a massa. Well, if you're looking to have some fun, I'm a known place where there's nice people. Have fun every day. Me tell you all of them. Me tell me friend. Are you not here? Hearing well. Tell you all of them. No. Are you not here? Know what I say? Visit Kururupu. Are you not here? Know what I say? Visit Kururupu. Them young girl, them beautiful. Yes, me love them style. With them sexy bumpers, yes, them drive me wild. And the people love to dance the reggae music every time. You hear what I say? I tell no lie. Are you not here? Know what I say? Visit Kururupu. Are you not here? Know what I say? Visit. Toca no Toque das Pedras do programa Conexão Rasta. I'm a known place where there's nice people. Have fun every day. Listen, me style, what me tell you all of them. Me tell me friend. Are you not here? Hearing well. Tell you all of them. No. Are you not here? Know what I say? Tarumã FM 87,9. 87,9. Se liga, se liga. Aqui a conexão é perfeita. Programa Conexão Rasta. O programa que envolve a massa. Envolve a massa. Every time I see your face, girl. Baby, you make me feel out of place. The things you say and the things you do make my heart race wild. So baby, let me tell you what I want, y'all. Let me tell you what me the funny, oh. True love and understanding and fidelity. True love and understanding I feel for thee. Tudo que se toca no Toque das Pedras do programa Conexão Rasta. You, my time I see your face, girl. Baby, you make me feel out of place. The things you say and the things you do make my heart race wild. So baby, let me tell you what I want, y'all. Let me tell you what me define, y'all. True love and understanding and fidelity. True love and understanding I feel for thee. Conexão Rasta, Conexão Rasta, o programa Nota 10. If there's ever a chance for me, I'd like to be there with you, so we can plan a future together, and share our whole life through. Oh baby, when your heart has been broken with a sad, sad words your friend has spoken. The time and time will keep us together, so please don't leave me never. Oh no, oh no. The time and time will keep us together, so please don't leave me never. Pois é, tá aí, tá certo, de volta na programação, rapaz. Já são aqui 13 horas mais 30 minutinhos na cidade. A gente vai aí com certeza. Esse, daqui a pouco a gente traz esse sucesso aí, viu, Jay? É com o meu nome dele aí. 30 minutinhos na cidade, a gente vai aí com certeza. Esse, daqui a pouco a gente traz esse sucesso aí, viu, Jay? É com o meu nome dele aí. Hã? É, vem aí pra nós aí, tá? Isso, até as 15 horas a gente vai aí levando aí muita alegria, contração, entretenimento, muito som pra você, valendo a sua participação aqui, pelos telefones 981-381776 e também através do 985-17-1685, tá? Você pode mandar sua mensagem aí, pedir o sucesso que a gente vai estar aí atendendo você com muito carinho, tá? É isso mesmo, às 13 horas e 31. Whatever the case may be, I know it's gonna be alright. Just stay here close to me in this sad and lonely night. Oh, baby, when your heart has been broken, how innocent said words your friend has spoken. The time and time will keep us together, so please don't leave me never. Oh no, yeah, yeah. Whatever the case may be, I know it's gonna be alright. Just stay here close to me in this sad and lonely night. Oh baby, when your heart has been broken, how it does that sad words all your friends have spoken. A time and time will keep us together. Please don't leave me never. Oh no, no, no, no, no, no, no, baby. Don't leave me never. Don't leave me never. Oh no, don't leave me never. Yeah, yeah, yeah. Pois é, então tá certo, tá aí, de volta, vamos nessa. Agora já são 13 horas mais 34 minutos, tá aí. Olha, os telefones estão aí disponível para você ligar aí pra gente, ou seja, mandar sua mensagenzinha aí, pedir o sucesso e a gente vai estar atendendo, tá? Olha, quero só dizer pra você aí que dia 10 de novembro tem festa ali na Estrada do Fio, tá? É o nono aniversário aí do Sítio Bar. E por lá tem churrasco aí. Churrasco aí a partir das 14 horas aí, liberado aí pra turma boa. Então, melhor do ao vivo aí com a banda Farra Top 2. E também banda Talismã, com sonorização aí da Radiola FM da Cabana. E às 18 horas é tudo por conta aí da Radiola Nova Aire FM VIP lá em Ouro, tá bom? É isso mesmo, dia 10 de novembro, lá é na Estrada do Fio. Convidado aí, mas que especial. Festa essa que tem apoio total aí do Depósito de Bebidas Talismã e Rádio Tarumã FM, uma organização aí do nosso amigo Raimundo Turismo, tá bom? Então tá certo aí, já tá feito o convite pra você chegar junto com certeza aí numa boa, dia 10 de novembro, é Sítio Bar, Estrada do Filho. Fica sem te ouvir, não sei. Pois é, olha, atenção, atenção, aposentado, pensionista e funcionário público. Olha, rapaz, se quer fazer empréstimo aí, o lugar certo é o Edson Empréstimo, tá? O Edson Empréstimo, as menores taxas de juros do mercado sem burocracia, tá certo? Você que é beneficiário do BPC e Luas, também pode estar realizando o seu empréstimo lá. Empréstimo aí com o Edson, Rua Getúlio Vargas, no centro da cidade. O telefone você pode ligar aí no 985-321902 ou através do 982-663766. Aí para fazer aí aquela simulação. Viaja aí com conforto e segurança para São Luís. É com Raimundo de Santoca. Viaja a partir das 9 horas da manhã. De Penal vai a São Luís. E São Luís a saída de São Luís a Penal vai às 2 da manhã, tá? Agenda aí a sua viagem. 981-78-9178-8117, tem também o 985-54-4711, tá? E você vai estar reservando a sua passagem aí para São Luís, tá? 13 horas mais 37, tá? 13 horas e 37 minutinhos na cidade. Você tá ligadinho na programação com a gente aí, a Fátima ali próximo à feira, é? Isso, pois é. Fátima ali próxima feira, te agradecendo pelo carinho de sintonia. Ela tá pedindo aí sucesso aí, oferecendo para a garota Rafisa lá em Miranda. É isso? Tá bom, e a gente agradece pelo carinho. Na verdade, eu acho que teve um equívoco aí, viu? A não ser, Fátima, que seja um outro reggae que você conheça pelo Melody Rafisa e eu tenho com outro, mas com esse nome mesmo aqui a gente não tem, tá? A gente vai substituir aí pelo outro aí. Oh, Bruna, you are the only one to me. Bruna, Bruna, my baby. Oh, oh, oh, Bruna. Então é isso, às 13 horas e 37. É, 13 horas e mais 37 minutinhos na cidade. Deixa eu dar uma verificada bem aqui rapidinho. Não, rapaz, não é isso aí não. É aquela música que tava no ponto lá, traz pra nós aí. Essa aqui, ó. Todo mundo se toca no toque das pedras do programa Conexão Rasta. Aqui a conexão é perfeita. Programa Conexão Rasta. O programa que envolve a massa. De graça ou pagando, o não é só pepé.